mas eu te amo, te amo, te amo. Nego do Borel, às vezes faço besteira, a gente briga e dá mal caô. Me perdoe, meu amor, não aguento essa vida. Todo dia é briga, dá um tempo, meu amor. Olha o que você causou. Vou te confessar, vem me agarrando e me beijando. Chegou uma foto no teu celular. Ai papai, hein. Eu vacilei, mas eu te amo. Te amo, te amo. Eu tô doidão, mas eu te amo. Te amo, te amo. Eu vacilei, mas eu te amo. Você falou que dentro de você não existia amor. Era mentira, hipocrisia. Você tava querendo me estressar. Eu já bolado, parte pro baile, nem sou de beber. Comecei a chapar. Uma novinha, muito gatinha, estilo pretinha. Vou te confessar. Vem me agarrando e me beijando. Chegou uma foto no teu celular. Ai papai, hein. Eu vacilei, mas eu te amo.